no H, quatro feitos iguais, seis, sete. Rádio Celso da Bahia, AM 840. A voz do Senhor do Bom Fim. Preparando o Domingo, um oferecimento da Comunidade Leiga Sacramentina. Que a graça de Deus Pai, o amor de Jesus e a comunhão do Espírito Santo estejam com você, com a sua família, meu caro ouvinte. Estamos nos encontrando todos os sábados para preparar o seu domingo. Domingo que é um dia muito especial para todos nós. É o dia que nos encontramos com nossa comunidade de fé, é o dia especialmente dedicado ao Senhor. Que eu não faço idolatria, aquela imagem pequenina nunca foi nem é Maria. É só sinal pra eu me lembrar da Mãe de Deus, que me conduz a Jesus Cristo e que me ensina a ser mais eu. Em procissão, em Romaria, Romeiro uma para a casa de Maria. Em procissão, irmãos, Aparecida é um convite pra rezar, por isso eu venho todo ano e para o ano eu vou voltar. Em procissão, em Romaria, Romeiro uma para a casa de Maria. Em procissão, feliz da vida, Romeiro vai buscar a paz de Aparecida. Chegando, eu tô feliz, feliz da vida. Vou rezar com minha gente lá no altar de Aparecida. E Romaria a gente faz porque acredita que a viagem vale a pena e faz a vida mais bendita. Em procissão, feliz da vida. Você já pode ir se preparando, abrindo a sua Bíblia em Lucas. É o capítulo 13, versículos 1 a 9, que será proclamado por Iraídes. Chegou a hora da alegria, vamos ouvir a palavra que nos guia, vamos ouvir a palavra que nos guia. Tua palavra vem chegando bem veloz, por todo canto onde se escuta a tua voz. Tua palavra vem chegando bem veloz, por todo canto onde se escuta a tua voz. Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia. Naquele tempo, vieram algumas pessoas trazendo notícias a Jesus a respeito dos galileus que Pilatos tinha matado, misturando seu sangue com os dos sacrifícios que ofereciam. Jesus respondeu: Vós pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem sofrido tal coisa? Eu vos digo que não, mas se vós não vos converterdes, irei morrer todos do mesmo modo. E aqueles 18 que morreram quando a torre de Siloé caiu sobre eles, pensais que eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Eu vos digo que não, mas se não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E Jesus contou esta parábola: certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Foi até ela procurar figos e não encontrou. Então disse ao vinhateiro: Já faz 3 anos que venho procurando figo nesta figueira e nada encontro. Corta. Por que está ela inutilizando a terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa a figueira ainda este ano. Vou cavar em volta dela e colocar adubo. Pode ser que venha dar fruto. Se não der, então tu a cortarás. Palavra da salvação. Pois é, amigo ouvinte, nesse evangelho vimos a nossa tendência de caráter pagão de relacionar toda a miséria, todas as coisas ruins e a infelicidade com o castigo. Nesse evangelho, amigo ouvinte, pinta um retrato. Quem é paciente e impaciente ao mesmo tempo. Impaciente ao esperar por nossa conversão, nossa mudança de vida. Paciente e compreensivo, por outro lado, porque sabe como esperar e como repetir de vez em quando seu chamado para mudar de vida. Vem, Maria, AM 840.